Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, faltam só 16 dias pra bola começar a rolar e o Brasil conquistar o hexacampeonato, né? Vamos botar fé. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Wesley e Henrique. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre e o grandalhão Sérgio Reis. A frase irretocável da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração muito bonita para entregar-se ao Senhor. A dica, não caia nos golpes. Os bandidos estão sempre aí tentando tomar o seu dinheiro. Vou te dar uma dica de um golpe que eles estão aplicando aí, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus grandes sucessos. E ela... a lorota boa, vou botar mais uma do Padre Lázaro lá de Coromandel. Tem um bocado, o povo começou a me mandar a história do Padre Lázaro aqui. Na trilha sonora da vida do João Arruda Cardoso, de Goiânia, Goiás. Eu vou trazer o Leonardo para cantar uma canção que marcou a vida do João, viu? É, rapaz, as músicas marcam mesmo a vida da gente, né? Eu começo trazendo aí Wilson e Soraya, música nova, sucesso novo, pra deixar saudade. Pra te ver sorrir e te fazer feliz, pra não te perder. Só Deus sabe quanta coisa fui capaz. Pra te ter aqui comigo e pra ser sua paixão, pra ficar gravado no seu corpo, alma e coração, pra deixar saudade. Te ver sorrir e te fazer feliz, pra não te perder. Só Deus sabe quanta coisa fui capaz. Pra te ter aqui comigo e pra ser sua paixão, pra ficar gravado no seu corpo, alma e coração, pra deixar saudade. Olhos fechados, como acreditei, minha liberdade entreguei em suas mãos, me reinventei e me apaixonei pra deixar saudade. Wilson e Soraya, para deixar saudade para a Ailana Souza, de Santo Antônio dos Lopes, lá no Maranhão. Ela que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Ailana, seja muito bem-vinda, um beijão para você. Um abraço para os meus amigos de Santo Antônio dos Lopes, a Nazaré, que está sempre grudada na emissora local, curtindo o nosso programa. Um abração para todos os meus amigos do Maranhão. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, vou te procurar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar para Domingas de Jesus de Lusiânia, no estado de Goiás, minha nova amiga do Facebook. Domingas, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Essa aqui, se o meu amigo Zé Silveira estiver escutando, ele vai tomar umas três. O Serginho Machado também vai tomar, o Vandinho. Silveira e Silveirinha, quem é que não chora? Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Mas a vida é um jogo, muitos ganham e têm vitória. Perdi no primeiro jogo, por isso eu reclamo agora. Meu bem foi embora, não sei onde mora, quem é que não chora?

Pela primeira vez no programa, Cleiton Aguiar, William Borjas, com a participação de Bruno Marrone, Viola Sem Alma. Você foi. Eu me sinto um menino abandonado, sem destino, caminhando por aí, pensando em nós dois. A noite traz a escuridão, a dor, o frio e a solidão. Oh, vida sem alma, estou perdendo. E você foi. Eu me sinto um menino abandonado, sem destino, caminhando por aí, pensando em nós dois. A noite traz a escuridão, a dor, o frio e a solidão. Oh, vida sem alma, estou perdendo. William Borjas e Bruno Marrone, Viola Sem Alma, pro Dielson Souza, de Livramento de Nossa Senhora da Bahia. Cleiton, não perca o seu programa, eu sou amigo do Nendo Ônibus. Ô Dielson, você é amigo do Nendo Ônibus, você é meu amigo, que eu sou amigo do Nendo Ônibus, então tá tudo certo, tá tudo em casa, né? Um abração pros meus amigos da Portal FM de Livramento na Bahia. Graças a Deus o nosso programa é um grande sucesso, não só em Livramento, como em toda a Bahia também, né? No próximo bloco, na trilha sonora da minha vida, eu vou trazer o Leonardo, Jorge Mateus e Edelson Moura. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O João Arruda Cardoso, de Goiânia, me mandou um e-mail dizendo que escuta o nosso programa, está sempre ligadinho direto na internet, pela Rádio Estúdio Brasil, e que ele queria que eu relembrasse uma música que foi muito importante na vida dele, e ele pediu, e eu vou trazer, na trilha sonora da vida do João Arruda, o goiano da voz de mel, Leonardo, Alucinação. Tentei me proibir

Enquanto Deus me der a vida, eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois. Edelson Moura, cantor do Antônio Vitor, menina, para Sônia Barbosa, minha conterrânea lá do Coró, trabalha na prefeitura e agora faz parte do nosso Facebook perfil número 2 e curtindo o nosso programa pela 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. No próximo bloco, os bandidos ficam inventando coisa para tomar o dinheiro da gente fácil, né? E o pior é que o povo cai. Sabe por que cai? Porque o povo é esganado, tem a goela grande, quer ganhar as coisas com facilidade. Olha, eu tô com 64 anos de idade, ninguém nunca me veio oferecer nada que fosse bom para mim. Toda a proposta que eu já recebi até hoje é ruim para mim. Então, gente, se eu quero ganhar dinheiro fácil, gente, manda uma mensagem para você, ganhou 50 mil, o bobão já vai botando nome, CPF, já vai pagando, né? Gente, mas tem um ditado que diz assim, enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. No próximo bloco, fique atento que eu vou dar uma dica importante para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Edelson Moura me mandou aqui uma mensagem para eu tomar conhecimento. Quem assina a mensagem é o Carlos Bonaparte, da Antena Web, lá de Portugal. Eu não sabia que meu programa estava passando lá. Eu quero mandar um abraço, né, para os nossos irmãos portugueses que curtem o nosso programa pela Antena Web. E já estamos lá há algum tempo, eu fiquei sabendo agora. Né, e é para mim uma alegria, viu, Carlos? Um abraço para você, um abraço para os nossos colegas da Antena Web. Nós lá do outro lado do Atlântico estamos lá com os nossos irmãos portugueses pela Antena Web, uma emissora de rádio lá da terrinha, lá de Portugal, né? O meu amigo Jajá, lá de Gurinhatã, a dica de hoje é para você tomar cuidado com o seu dinheiro, viu? O Jajá é o diretor-presidente da Novo Horizonte FM, lá de Gurinhatã, nas Minas Gerais, onde nosso programa já passa há muito tempo, graças a Deus, com grande sucesso. E ele falou assim, Cleiton, divulga no seu programa aí, porque aconteceu comigo. E aconteceu comigo também, viu, Jajá? É o seguinte, é um novo golpe que eles estão na praça e tem um detalhezinho, cada vez eles mudam um pouquinho o jeito de dar o golpe. Dessa vez você recebe no seu aparelho de telefone um SMS da operadora TIM dizendo que você foi sorteado com R$25 mil ou com um automóvel, pedindo para você entrar em contato com o número que aparece na mensagem. Só que você vai ligar, normalmente é 85, é lá no Ceará, né? Lá no Nordeste. E aí vão atender, falando em Deus, não sei o quê, etc. E dizendo que você ganhou, que você foi sorteado, que você ganhou R$25 mil ou ganhou um automóvel, etc. E pede que você vá até uma agência bancária que você tem conta, porque eles vão fazer o pagamento. Essa é a diferença do golpe. Vão fazer o pagamento do prêmio via online. Falou, você vai lá para a sua agência, que nós já vamos depositar o dinheiro na sua conta agora. Aí o camarada vai todo satisfeito, né? Chega lá, aí é que entra o golpe. Porque quando você chega na agência, eles vão te pedir para você dar o seu CPF, para você dar o número da sua conta, para você dar a sua senha. E você, naquela agonia de receber o dinheiro, achando que foi sorteado mesmo, você entrega tudo para os bandidos. Ao invés de ele botar dinheiro na sua conta, eles vão tirar o dinheiro da sua conta, viu? Então tem muita gente que já caiu nesse golpe, e você avisa para seus amigos aí. Aprenda uma coisa, se você não comprou o bilhete da loteria, você não vai ganhar na loteria não. Se você não se inscreveu, como é que você vai ganhar automóvel, como é que você vai ganhar dinheiro? Isso não existe, gente. Mas você sabe por que os bandidos se dão bem? Porque o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Então ele tem a goela grande, tem o zóio grande, e quer ganhar e acaba, né, se lascando todinho. Então você fica atento aí, se você receber qualquer coisa que vai dizer que você ganhou isso, você ganhou aquilo, você já pode deletar, não retorna, delete, apaga esse negócio que você faz muito melhor negócio, viu? O bandido é bicho à toa, bandido é bicho à toa. E às vezes até estão fazendo isso com você de dentro da cadeia. Só no Brasil que preso de dentro da cadeia continua

veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus maiores sucessos. Eu morava em Belo Horizonte ainda, isso foi na década de 60, né? Quando ele gravou essa canção do Luiz Airão, nossa canção fez um sucesso extraordinário. Abraçando a Sabrina Alves, de Livramento, de Nossa Senhora da Bahia, ela curte o nosso programa pela Portal FM e está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sabrina, um beijão para você. Ela está dizendo aqui que não perde o programa de jeito nenhum. Alô... A lorota boa de hoje é mais uma do Padre Lázaro. Eu contei um outro dia e chegaram um bocado de história dele aqui. Então, um bocado de semana que vem vai ter mais umas histórias dele. Isso aqui eu me lembrei, porque essa aqui eu estava na igreja no dia. É o Padre Lázaro organizando a procissão. E ele tinha um jeito todo peculiar de falar, né? Ele falava assim: atenção, atenção, vamos organizar a procissão. Vamos organizar a procissão, preste atenção. Nós vamos fazer da seguinte maneira: as mulheres por baixo, os homens por cima e as crianças vão saindo pelo meio. Era desse jeitinho que o Padre Lázaro organizava a procissão. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Francismar Queiroz, o Rafael Oliveira, filho do Farofa, o Ranulfo Nascimento, Sônia Martins, Mazinho Magalhães, Elaine Jacobina, Jorge Bitar e o meu amigo Antenor Lacerda da Play Discos aqui em Sobradinho. E é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita harmonia no seu lar. E principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 112 da edição número 2 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, trazendo uma oração chamada Oração para Entregar-se ao Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Em tuas mãos, ó Deus, me abandono e me entrego de corpo e alma. Modela esta argila como o oleiro faz com o barro. Dá-lhe forma depois, se assim o quiseres. Desmancha em pedaços. Manda, ordena. Que queres que eu faça? Que queres que eu deixe de fazer? Só me resta dizer, a exemplo de tua mãe, faça em mim segundo a tua vontade. Dá-me o amor por excelência, o amor que te levou à cruz. Não o amor da cruz heróica que acabou por elevar-te aos céus, mas aquelas cruzes humildes e vulgares que eu carrego, às vezes com repugnância. Aquelas cruzes que encontro nas minhas contradições, no esquecimento e no fracasso, na rejeição e no desprezo ao próximo. A falta de caridade do amor é a cruz mais pesada que estou a carregar. Ajuda-me, Senhor, a depositar minhas cruzes, que eu possa então ressuscitar na esperança de ser um homem justo, bom e humilde, um soldado da caridade, da mão estendida, da palavra de conforto na hora necessária, da presença nos momentos de solidão, que eu possa ressuscitar como o Senhor ressuscitou depois da cruz, para ser um devotado servidor do meu semelhante. Só então saberás que te amo no silêncio do meu coração e nas atitudes que honram o Senhor. Amém. Belíssima oração. A oração para entregar-se ao Senhor está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua segunda edição. O meu amigo Zé dos Passos, lá na Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais, todo dia coloca no ar o programa Cleiton Aguiar, graças a Deus, com grande sucesso. Dona Conceição, um abração para a senhora. Tá aí, esse aqui é afilhado do Zé dos Passos, né? Tim Lelo, nem amigos, nem amantes. Apaixonado, transformou a minha vida em um martírio. Declarei o meu amor, minha paixão, mas ela disse que me quer só como amigo. Eu vou sair de uma vez do seu caminho. Somente amigos para mim não é o bastante. Se eu não posso ter seus beijos, teus abraços, que acabe tudo, nem amigos, nem amantes. Não me importo se disserem que eu estou ficando louco, mas de alguém a quem se ama, a amizade é muito pouco. Eu sou seu apaixonado, mas vou sair da sua vida se não lhe sirvo como amante. Não lhe quero como amiga. Em um martírio, declarei o meu amor, minha paixão, mas ela disse que me quer só como amigo. Eu vou sair de uma vez do seu caminho. Somente amigos para mim não é o bastante. Se eu não posso ter seus beijos, teus abraços, que acabe tudo, nem amigos, nem amantes. Não me importo se disserem que eu estou ficando louco, mas de alguém a quem se ama, a amizade é muito pouco. Eu sou seu apaixonado, mas vou sair da sua vida se não lhe sirvo como amante. Não lhe quero como amiga. Tim Lelo, nem amigo nem amantes, pro Carlos Valério de Araxá. Cleiton, eu sou um cantor, ouço o seu programa todos os dias pela Sucesso FM. Por favor, me dê uma chance aí no seu programa. Ô Carlos, nós temos aqui o quadro A Discoteca do Cleitão, que é exatamente para isso. Pode mandar a sua música em formato MP3 para programacleitonaguiar@gmail.com, que eu vou mostrar aqui no programa, tá bom? Um abração para os meus amigos da Sucesso FM lá em Araxá, a terra onde a Dona Beija viveu. Chegou lá com 5 anos de idade, né? Gisele Silva Moura, da Fazenda Bom Retiro, lá em Coromandel. Ela está ouvindo o programa todos os dias. Ela e o marido dela, o Emisael,

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você que me acompanha no rádio todos os dias, pode me ver hoje se você quiser. Hoje é dia do meu programa de televisão. Eu tenho um programa de televisão em rede nacional, pela Rede Brasil de Televisão. Cobre o Brasil inteiro e até o mundo, porque você pode me assistir pela internet, né? Na internet é RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. Você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, por todas as parabólicas e também na cidade, nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de Televisão, viu? Hoje, às 23 horas, eu vou conversar com o governador do estado do Tocantins, que foi eleito recentemente, o governador Sandoval Cardoso, né? Vamos bater um papo para ele dizer o que, que ele pretende fazer até o final desse mandato, né? Então, logo mais às 23 horas, eu vou conversar na televisão, na Rede Brasil de Televisão, com o governador do estado do Tocantins, Sandoval Cardoso. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Wesley e Henrique, Antes Fosse Só o Amor. Quase 1 milhão de sonhos sempre serei, mesmo seu amor, tudo em você encontro. Faz meu universo conspiração perfeita entre dois amantes. O que faltaria? Você me completa. Gozamos nossa relação, acertamos e erramos loucamente. Nos amamos na medida certa. Yeah. Antes fosse só amor, mas isso é muito mais. Tem alguma coisa em especial em nós dois. Antes fosse só amor, mas isso é muito, muito mais. Somos anjos e vivemos um para o outro. Acertamos e erramos loucamente, nos amamos na medida certa. Yeah. Antes fosse só amor, mas isso é muito mais. Tem alguma coisa em especial em nós dois. Antes fosse só amor, mas isso é muito, muito mais. Somos anjos. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Wesley Henrique, Antes Fosse Só o Amor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993. Lá em Agrestina, Pernambuco, o nosso programa vai ao ar pela Alternativa FM do amigo Joedson Silva. Joedson, um abração para você, um abração para essa turma boa de Pernambuco, curtindo o nosso programa pela Alternativa FM da cidade de Agrestina. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Eu vou trazer um grande professor.